sumido, amor. Você precisa aparecer. Eu moro na mesma rua, sob o mesmo teto, sozinho tão deserto, querendo só você. E sabe, amor, depois daquele dia que você foi embora, me pego sem jeito, vagando no espaço, sentindo saudade daquelas canções que eu cantava pra você. Oh, meu amor. E sabe, amor, depois daquele dia que você foi embora, me pego sem jeito, vagando no espaço, sentindo saudade daquelas canções que eu cantava pra você. Oh, meu amor. Mas você anda tão sumido, amor. Você precisa aparecer. Eu moro na mesma rua, sob o mesmo teto, sozinho tão deserto, querendo só você.